que vestido lindo! E o colar também é muito bonito. Obrigada. E nem foi caro. Comprei-o nos saldos. Cortaste o cabelo. O cabelo curto fica-te muito bem. Também prefiro o cabelo curto. O Sr. Reis fica muito elegante de fato e gravata. Obrigado, Dona Alice.